limpeza não está a ser feita diariamente. Ao contrário do que acontecia antes, anteriormente havia sim uma limpeza diária da apanha das folhas. Inclusive foi adquirido equipamento com um aspirador, era montado um carro especificamente para esse efeito e todos os dias era feita a limpeza com um aspirador em todas as ruas da cidade, no miolo principal da cidade. Portanto, isso não está acontecendo hoje, não vale a pena dizer que está a ser feita a limpeza diariamente, porque isso não corresponde à verdade. Foi referido que foi pedido o apoio aos bombeiros municipais para fazer a lavagem das ruas a seguir ao cortejo. Isso só acontece porque nós temos duas viaturas equipadas com sistema de jato de água, mas que têm as bombas avariadas há não sei quantos anos e nunca ninguém resolveu esse problema. Isso é de conhecimento dos responsáveis autárquicos e ainda agora não resolveram o problema.